Sal do Arrocha. Márcio Novaes, simplesmente o Boizinho. Portal do Arrocha, Jairzinho CD. Não consigo viver sem teu amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sei que vou te amar. Só teu amor supera tudo. É como um pássaro que voa. Voa livre sem cessar. Voa. Sem o toque desse teu amor, não tive saída. Amar, amar.